Alisson Bill. Gente, descendo para 2000, gol 1605, obrigado. Salvador, bom dia, voa 804, tendo da Gol, autorização para o Galeão. Tente, chame agora só no 209 para autorização. 209, obrigado, seja. Fala Salvador, bom dia, voa no 804, tende da Gol, posição 11 para autorização Galeão. Voa no 804, Galeão, nível 360, aguarda cópia, prepara da Eulia da Bridge. 360, da Euleda Bridge, guardando o código, então 804. Ficha livre, posto autorizado, vento variável, todos nós. Resposto autorizado, Tantra 357. Paulo, boa, bom dia, Tantra 3859, livrou na faculdade na frente. Então 3859, bom dia, táxi Alfa Juliette, posição meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, então 3859, graças. Gol no 804, transcópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199.35 e aciona 5077 no transfondo. Gente, voo no 804, execução autorizado Galeão, 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da El, depois voa a Leda. E após Bridge, intercepta a Brasil 1-0. Controle em 119.35, transfondo em 5077. Voo no 804. Protegimento correto, portão 1-1, chama pronto para o estiver de acionamento. Gol no 804. Trabalhamos para o pushback de treinamento, 804. Solo Web 5722, pushback de treinamento, portão 03. Portão 03 autorizado, reporta táxi, WebJet 5722. Autorizado, reportará para táxi, 5722. Localizador, o gol no 605. 3219, 3357. Trabalho. Bom dia, o gol no 605. As 2 milhas do Índia Terra. Reporte externo, já está, o gol no 605. Salvador, bom dia, 3597, lembrando. 3597, bom dia, táxi Alfa Juliette, posição 08, pátio principal. Alfa Juliette, 208, está 35 no pátio. Cinco cheque trim, ficha livre, posto autorizado, vento variável por 3 nós. Gente, está passando o externo embaixo travado no 605. Para o nome 605? Afirmo, vento variável com 2 nós. Gente, livre pouso no 605. Web 5722 está com 124 a bordo, com 23:50, terra com fim para o teste. Web 5722, táxi autorizado via Indelfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 198, decimal 6 do Zil, ajuste no 096, bom voo. Indelfa, torre 216, web 5722, bom voo. Do 5, só 17, direita, 1219, a livrar, bem-vindo, bom dia. Solo agora 17, 17, ao livrar direita, solo 121, decimal 9, bem-vindo. Obrigado. Bom, no 605, bom dia, táxi Alfa, reportando sua táxi Juliette para ingresso. Alfa, vai ser onde? Vai ser Juliette, o voo 605. 3153, vista livre, pouso autorizado, vento variável com 3 nós. Autorizado, tá 3153, estou no viado. Então, depois de aproximação de autorizado o pouso, após o mesmo, ali mantém. Paulo Salvador, 804, na onde, para possível questionamento. 1-1, autorizado, reporta táxi, 1-804. Autorizado, reportaremos táxi, 1-804. Gol no 605, ingresso Juliette, posição 03. Juliette, 03, gol no 605. Região 53, Solas 20, direita 121, décimo 9, solo, bem-vindo. Solo, bosta, 3153. São 3153, bom dia, táxi via Alfa, reporta no seu táxi Juliette para ingresso. Vamos da Júlia, está 3153, bom dia. É 22, decolado agora os 23, controle 19.35, bom voo. Grato, bom dia. Para táxi, voo 1804, 138 a bordo, 3 horas e 20, aterrando Campinas. 22 da web, bom dia, contato, radar, vigilância. Está presente, direto Elefa, subo para 32 já. Presente, direto Elefa, 5722. Ponto espera a torre, 198, decimal, meia dúzia, um ajuste no 0, no 3, bom gol. Gente, autorizar o táxi a princípio até através de 5, aguarda a nave da torre, intenção 4, após 7, pátio, índia e alfa, ponte para a 0, torre 286, bom, no 804. Central, 990, cruza 230 para 150, Central até 1. Total 990, bom dia, sua identificação, desse mantenha 2000 via chegada mais, 10 no 3, no último. 2013 via chegada, identificou, total 990. Cruzado, voo no 804, prossegui no ataque. Em massivo, pode prosseguir, a nave data já parqueada no 04, ok? E a parte principal após o Indial. Parte Indial, voo no 804. Paulo Salvador, bom dia, gol no 607, gate 5, na escuta, autorização, Guarulhos. Gol no 804, próxima partida da 10 pronto. Pista livre, autorizada a decolagem, 804, vento variável com 3 reais. Livre decolagem, gol no 804, cabeceira 10. Colima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta o peso do Lu 2-1, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 199.35 e acena 5107 no transpondo. Copiado, gol no 607, Guarulhos, autorizado 360, decola da 10, primeira curva direita no perfil da Arbor, pós-Arbor CCT Elefa, intercepta Upezulu 21, segue conforme o plano. 935 controle, 5107, transpondo é gol 607. Protegimento correto, portão 05, chama pronto para o subaccionamento, gol no 607. Chama pronto, 607. Passa nível 150, chama centro em 126, decimal 0, bom dia. 5722. Na sua escuta. Estamos em Recife, 1260, bom dia. 1260, bom dia. Azul 4069, informação em curso hotel, Campinas 360, copia? Afirma, hotel de Negócio Campinas, Azul 4069. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta F, quando intercepta o Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 19.35 e aciona 5103 no transponto. Obrigado, Campina 360. Hotel, curva direita da El Leda Bridge. Outros Zulu 6, após conforme o plano. Senado 5103, Azul 4069. Estacionamento correto, porta 1, não chama pronto para o chuveiro de estacionamento, Azul 4069. Mano, Azul 4069. 804, bom dia. 1804, bom dia. Contato radar na decolagem, vigilância, direto Leda. Ok, direto Leda, 1804. American 980, morning, Skokie 10, descend and maintain 4,000 feet. Are you able to fly directly to Amman position? Yes, sir, we can proceed direct to Amman, American 980. You're clear, descend and maintain 4,000 feet. When you intercept the Amman arrival, go correct to Amman position, clear for Amman arrival, not to localize it. Roger, direct to Amman down to 4,000, and we are cleared via the arrival, and we'll call the established on the approach, American 90. American 90. November Alpha, bom dia. Informação agora em curso ao hotel. Estou confirmando o local de sobrevoo. Toque arremetido em Vera Cruz. 20804. Afirmativa autorizada então. Salvador, Salvador. Decolagem da 17. Curva esquerda. Via corredor forte. 1.000 pés de altitude. Controle em 1.9.35, a torre em 1.8.62 e aciona 0171 no transponder Índia November Alpha. Estacionamento correto, pátio 4, 2 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, torre em 1.8.62, o ajuste no 0.3, bom voo. Eu vou na 605, bom dia. 605, bom dia, informação em curso, hotel Galeão 360, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta o Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5112 no transponto. 360 para o Galeão, pela porta do Zulu, na saída da El Leda, após Leda, posição Bridge, onde intercepta a aerolínea. 119.35. 5, 1, 2, o transponder. Cotejamento correto, portão 3, chama para um pushback acionamento, volume 605. Reportaria, obrigado. Volume 607, pushback acionamento no 5. Autorizado, reporta táxi, volume 607. Chama para táxi, 607. Questionamento azul 4069, posição 1. 01, autorizado, reporta táxi, azul 4069. Chama para táxi. Salvador, bom dia, gol 9715, frente da hotel. Gol 9715, informação hotel confere, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Após posição Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa, quando intercepta, Zulu 17 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199.35 e aciona 5113 no transpondo. Autorizado 360 Brasília, Zulu 17. Você fala de 10 com a direita, saída A, pessoa elétrica. 1935, controle transpondo 5113, Zulu 1715. Protegimento correto, portão 10, chama pronto para o estacionamento, gol 1715. Reportarei para o estacionamento, obrigado. 554, bom dia. Trip 5594, bom dia. Informação hotel Aracaju 190, copia? Copia. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 5124 no transponder. Autorizado 190, decola da 10, curva a saída pouco após Jamo, Jamo de Papua Guiné, 5124 corresponde, 119.5 é o controle 5594. Protegimento correto, parte 3, chama para um pushback de treinamento, trip 5594. Chamará, 5594. 9110, ciente do armadilho externo, livre LS, 1862 a torre, bom dia. Próximo aí, obrigado. Posso ir ponto de espera do 97. Salvador, bom dia, total 9910, estabilizado, baixa em favor. 9910, total, pista livre, tráfego avistado, pouso autorizado, vento norte com 3 nós. Pouso autorizado, total 9910.